apesar dos pesares estás suportando a cruz em meio às aflições. Apesar das afrontas e angústias, de tanto desprezo e das humilhações, apesar dos temores que sentes, Jesus está presente, Ele está contigo. Na tristeza te enche de graça, gemendo e chorando, é teu fiel amigo. Não percas jamais a esperança, Deus está contemplando teu padecer. Se o choro durar uma noite, a bênção virá logo no amanhecer. Meu Deus nunca perdeu batalha, lá no céu por você pelejando está. O segredo para receber é a Deus obedecer com a vida no altar. Apesar de tua pouca força, permaneces guardando a palavra de Deus. A vitória é para quem é sincero e cumpre fielmente os mandamentos seus. Meu irmão, se Deus te prometeu, Ele não é o homem, Ele jamais falhará. É melhor esperar no Senhor, porque um novo dia para te raiará. Jamais a esperança, Deus está contemplando teu padecer. Se o choro durar uma noite, a bênção virá logo no amanhecer. Meu Deus nunca perdeu batalha, lá no céu por você pelejando está. O segredo para receber é a Deus obedecer. Deus está contemplando teu padecer. Se o choro durar uma noite, a bênção virá logo no amanhecer. Teu Deus nunca perdeu batalha, lá no céu por você pelejando está. O segredo para receber é a Deus obedecer com a vida no altar. É a Deus obedecer com a vida no altar.